Eu fiz tudo pra esquecer a quem amei. Hoje estou arrependido. Sem querer eu já chorei. Eu já chorei. Sem querer. Mas eu fiz tudo. Eu fiz tudo. Eu fiz tudo. Pra esquecer a quem amei. Pra esquecer a quem amei. Hoje estou arrependido. Hoje estou arrependido. Sem querer eu já chorei. Eu já chorei. Sem querer. Chorei por ter me lembrado de tudo quanto eu fazia. Era tanta ingratidão e você não merecia. Muito eu te fiz chorar, não mereço teu perdão. Tu deves me castigar, magoei teu coração. Eu fiz tudo. Eu fiz tudo. Pra esquecer a quem amei. Pra esquecer a quem amei. Hoje estou arrependido. Hoje estou arrependido. Sem querer eu já chorei. Eu já chorei. Sem querer. Em viver junto de ti ainda tenho esperança. O teu amor eu já vi, que não me sai da lembrança. Quem diz fazer o que quer, eu digo não ser verdade. Enquanto existir mulher, há de existir saudade.